semana praticamente encerrada. Tá na hora do fim do pescoção. Boa tarde, boa noite. Começa agora mais um Papo de Jornalista, o podcast do blog Fishes and Bracholas. Nananina, não, nada disso. Começa agora Fim de Pescoção, podcast de feedback do Papo de Jornalista. Johnny, como você vai, meu filho? Ah, eu vou bem, Max. Fomos surpreendidos novamente. Você me enganou muito bem agora. Olha só, hein? Pra quem acompanha os últimos programas, a gente falou que a gente tinha um podcast sobre feedback, que é o nosso podcast de recados, retornos, comentários e erros de gravação para as pessoas se divertirem. Vamos fazer primeiro passar o nosso grande recado, é que a nossa família cresceu um pouco, né, Johnny? Ah, é? Então conte por que ela cresceu um pouco. Porque agora... Hoje eu tô com preguiça de falar. Hoje eu tô com preguiça de falar. Então fala você. A gente teve um convidado, uma convidada num programa anterior, a gente gostou muito dela, a gente fez uma proposta de... trabalho escravo e ela aceitou. Então a gente gostaria de dar uma salva de palmas. Uma salva de palmas, mas não uma salva de palmas. Ah. É típico do Maxine falar isso, ao contrário, né? Eu gostaria de pedir uma salva de palmas pra essa moça que tá dando risada aqui no, atrás de mim. Débora Sestari, por favor, seja bem-vinda oficialmente à equipe. Obrigada, gente. A Dé, pra quem não sabe, ela participou do nosso programa sobre Rock in Rio. A gente deu muita risada na gravação e a gente acabou chamando ela pra participar da equipe, já que eu achei válido, o Johnny concordou comigo, que é legal ter uma voz feminina nas nossas discussões malucas. Pois é, eu também não vou ficar fazendo uma de cuzão e achar ruim de colocar mais gente na nossa equipe, né? Até porque eu não escrevo nada, né? Então, qualquer um que escreva, tá, pra mim, tá muito legal. É, a gente vai tentar, né? Vamos ver se a gente consegue aí, né? E o texto de estreia da Dé, pra quem não sabe, foi o show de quem? Do Alice in Chains? Do Alice in Chains, no SW, foi. Exatamente. Vocês podem procurar também no nosso blog, vai estar próximo aí do podcast, imagino eu. Bem, a Dé, apresentar a Dé, gostaria de comentar um pouquinho sobre por que você fez jornalismo, como você conheceu esses dois malucos. Então, eu, antes de fazer jornalismo, eu fiz 6 meses de engenharia, né? Porque eu prestei, porque meu primo ia prestar e tal, e eu decidi só pra... Era o primeiro vestibular do ano mesmo, e aí eu acabei entrando. Aí eu peguei e fiz os 6 meses lá e tal. Mas eu sempre quis, tipo, fazer uma coisa na área de humanas. Eu não sabia se eu queria direito, se eu queria pedagogia, se eu queria jornalismo mesmo. Aí eu acabei... Eu tava mega envolvida com jornalismo esportivo na época e tal. Aí eu decidi prestar a PUC, prestei a PUC e conheci o João e o Max. Algo que você se arrepende até hoje, né? De ter conhecido a gente. Não, Max, imagina. Que isso, foi tão divertido. As nossas manhãs lá na PUC batendo papo, é super demais aquilo lá, memórias pra vida inteira, sinto mó saudade daquilo lá. Oh, que bonitinho. Bem, quando é apresentada, vamos de volta aos trilhos. Ou não, vamos fazer uma provinha com a Dé. Qual que é o nosso e-mail? O e-mail do podcast é o papodejornalista@gmail.com. Olha só, o nosso Twitter? O Twitter é @brafiches. É um nome bonito, você gostou desse nome? Eu achei ele prático, mas cômico, como o João bem observou aqui em off. É bizarro, né? Porque se for traduzir, fica tipo sutiã peixes. É, pois é, então. E, Johnny, a gente tem uma página no Facebook. Qual que é o endereço dela? É Fishes and Bracholas. Vocês sabem escrever Fishes and Bracholas, né? Bom, Bracholas, eu acho que nem é todo mundo que sabe escrever. Bracholas escreve-se BRA. 2 Cs, IOLAS. Talvez tenha 2 L's, mas o Max não colocou, então dane-se. Ah, você viu. Isso que é um trabalho jornalístico decente, viu, gente? E eu, Max, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos e-mails a gente já recebeu, assim, na nossa carreira de podcaster? Ah, nenhum, mas a gente tem, eu tenho fé que em algum momento a gente vai receber algum e-mail. Eu vou te mandar um e-mail, Max. Tem que acabar o podcast aqui, eu já vou mandar um e-mail. Então é sério que a gente nunca recebeu e-mail? Esse e-mail faz uns 4 meses que você criou, né? Pelo papo de jornalista, a gente não recebeu nenhum. Forever alone. Ok, vamos lá. Beth, tem algum recado seu? Quer contar alguma coisa de importante que aconteceu na sua vida nos últimos meses, desde a nossa gravação do podcast do Rock in Rio? Ah, eu fui no SWU. A única coisa mais interessante assim que aconteceu... foi que eu fui lá, tal, no dia 14, terceiro dia, e eu escrevi dois textos para vocês aí pro blog, e se alguém quiser comentá-los, eu ficaria muito feliz de ter um feedback dos meus textos. E acho que foi isso só que eu fiz nos últimos tempos aí, de mais diferente. Certo, Johnny, eu sei que você teve um post, o nosso post com mais acessos na breve história do blog, quer comentar um pouquinho sobre ele? Ah, tá, vai comentar os recados. Tá, vamos falar desse post aí. Foi o único que eu fiz. Quer dizer, não o único, eu fiz um outro. Bem no começo, assim, mas ninguém viu. E eu tive a ideia de fazer esse negócio. Eu já tinha uma ideia de fazer um troço assim, tipo de bandas, as bandas preferidas pelos revolucionários da PUC, né? Que incluía o International Noise Conspiracy, que era uma banda aí que apareceu e desapareceu. Se a lista é da PUC, você ia colocar Los Hermanos? Quem te vê passar assim por mim, não sabe... Não, eu não, na verdade eu não tinha pensado numa lista antes, eu só tinha pensado em tipo contar a história da banda, sim, mais ou menos, e falar o porquê que um revolucionário de verdade tinha que ouvir a banda, entendeu? Certo. E aí pegar uma meia dúzia de bandas, mais ou menos que nem eu fiz, só que sem o texto, né? Quer dizer, na verdade eu não fiz texto nenhum. Aí na segunda noite, antes de acontecer o negócio lá da polícia entrar na reitoria e tudo mais, apareceu essa ideia. E tipo, eu já fui pensando em uma porção de bandas aí que eu gosto, tal, que tem a ver com esse tema, né? Que tem músicas aí que tocam nesses assuntos mais, enfim, revolucionários, digamos assim, né? E aí, eu fiz isso logo na segunda noite, eu já montei tudo e já fiz o texto. Aí na terça eu pá, copiei, colei e postei, né? E teve um timing muito legal, né? Porque o negócio tava muito quente, assim. Eu achei até que ia dar uma esfriada depois que a polícia entrasse lá, mas a coisa continuou bombando, né? Uhum. E eu não sei, assim, o que... Eu não tive nenhum feedback, claro, do que as pessoas acharam mesmo. Se elas acharam só engraçado, ou se elas concordaram, discordaram, ou se elas acharam muito ruim, assim. Eu fiquei um pouco de medo, talvez que elas tenham... compreendido de um jeito meio errado, assim, do tipo, ah não, ele tá esculhambando com os estudantes, portanto ele é a favor da polícia, contra isso e contra aquilo. Na verdade eu não sou a favor de ninguém nessa história. Então talvez, eu não sei, mas eu tenho a impressão de que talvez tenha ficado com essa cara meio do tipo, já que eu tô tirando um sarro dos caras, eu sou contra eles, entendeu? Do que não é exatamente por esse caminho. Eu não sei se você teve essa impressão mesmo das pessoas que leram e tal. Você teve, Max? Ah, não sei. Pra mim o texto eu tava rachando o bico, mas... parte daquele princípio. É, um povo tem que saber de rir de si mesmo. Então, era mais ou menos essa a ideia, sabe? Não era nem criticar, era só fazer uma piada mesmo e ser um pouco irônico, na verdade, né? Aí eu achei a escolha das músicas bem, assim... realmente, são músicas da revolução mesmo. É a mesma coisa que a gente faz, tipo, uma lista de músicas pra quem... pra dirigir em estrada, sabe? Tipo, pode ficar até, talvez, estereotipado, sei lá, mas é sempre você sempre acaba acertando, tipo... existe esse tipo de playlist e eu acho super legal quando... por mais que seja, talvez, um estereótipo, por mais que seja óbvio que você vai colocar certas músicas... tipo, fica legal, sabe? Você vai ouvir naqueles momentos. Eu não consigo, me pensar em entrar no carro e dirigir numa estrada sem ouvir Highway Star, sabe? Mas eu fiquei, de certo modo, eu fiquei muito feliz, assim, né? Com a repercussão que teve, com o número de acessos, né? Quer dizer, repercussão. Eu não vi muita gente comentando, de fato, mas eu vi que pessoas entraram. Não sei se elas ouviram a coisa, eu tenho a impressão que não. Então, é, eu acho que assim, as pessoas podiam, tipo, comentar também, porque a gente quer saber o que as pessoas pensam das coisas que a gente publica. Tipo, a parte mais legal de você publicar alguma coisa é ter a resposta de quem leu, de quem ouviu. Enfim, tipo, até vamos usar aqui o podcast para pedir para as pessoas, gente, comentem as coisas que a gente coloca no blog. É mesmo que vocês não gostem, comentem, né? Eu descobri na semana passada que a minha tia ouve, que ela entra no negócio, entendeu? Os meus tios ouviram o podcast que eu fiz com vocês, tipo, e eles gostaram, tá? Minha mãe ouviu, meus tios ouviram. Então, também, sabe? É legal saber que mesmo que todo mundo ouve, né? E aí, Max, fale sua experiência com suas coisas. De recado, de novidade, é que a pós começa a apertar. Então, é um dos motivos que estamos atrasados na gravação. A gente sabe, pedimos desculpas por isso. Bem, pós tá pegando, mas tá divertido, tá legal, tá valendo a pena. Você não se arrependeu de voltar a estudar, Max? Não. Não, Guru, tá, sendo sincero, as aulas são um pouco cansativas, de vez em quando é um pouco chato e tal, mas a minha sala é bem legal. Ela lembra um pouco a nossa sala da PUC, no começo, mas tem as suas diferenças, logicamente. Ah, entendi. Bacana. Que bom que você tá gostando, né, cara? Porque... É pesado, né? Opa, né? Tô com um texto aqui de 50 páginas, mas a gente tem que ler, senão o professor dá sapatada na gente. Então, provavelmente esse podcast não vai estar pronto pro final de semana, mas se alguém da minha pós ouvir e se eu falar alguma bobagem muito grande na aula do Wilton dessa semana agora, o texto sobre cultura e mercado vai ser porque eu tô gravando podcast em vez de estudar. Aham. E ele não tem vergonha de falar, né? Eu não tenho vergonha de dizer isso no ar. Bem, isso mais ou menos nossos recados, pra vocês saberem o que a gente tem feito na vida. E agora a gente vai ler os comentários dos programas. A gente vai começar com o nosso programa de rádio escuta. Você lembra dele, Johnny? Lembro sim. Eu, você, Mário ali, fazendo uma grande festa. Recebeu um comentário dele. Yes. Que é da... Olá. De uma amiga minha, né? Ela assina como Drix. E ela comenta aqui. Alguém me chamou no Facebook. Ah, e é ela. Você não... Não, é justamente essa minha amiga. Você vai parar agora, você vai falar isso pra ela e depois você vai fechar o Facebook. Ó, Dri, só pra registro. Eu acabei de mandar pedindo meia hora pra você porque eu tô gravando aqui. Provavelmente quando você vai ouvir isso, você vai dar risada, o resto vai... As pessoas vão estar com cara what the fuck. Ela comentou. Achei muito interessante, só que um pouco grande, mas quando estava ficando cansativo, começaram as histórias engraçadas, aliviou bem a coisa. Ela gostou muito da história do Datena, do Big Brother Brasil e da pizzaria. E ela falou que a gente tá mandando bem, viu, Johnny? Tá, não, ela... eu acho que... Então, a gente tava pegando mais o jeito, né, depois das coisas. Ah, e foi um programa legal, né, mas é que assim, não é que a gente mandou bem, a Eli falou, assim, até não acabar mais, né, tipo, a gravação durou, sei lá, acabou tipo meia-noite, assim, já não aguentava mais ficar na frente do computador. E o Max lá e tal. Mas é claro, as histórias são boas, é por isso que elas vão fluindo e tudo mais, né. Sempre que são histórias negócio... assim de experiências, né, pessoais das pessoas, tipo, acaba sendo coisa legal, né? Quando as pessoas estão falando com conhecimento de causa, tipo, histórias que você passou são sempre muito mais engraçadas e tal. Ah, e esse negócio que ela falou, né, que ele ficou grande, né? Isso daí também foi um dos motivos, não só o que ela falou, né? Mas também da gente ter feito do jornalismo literário dividido em três partes, né? A gente grava tudo junto, né? Mas a gente vai dividindo porque o tema permite, etc e tal, né? Porque senão, porque realmente, dependendo do que é o tema, e principalmente se só tem eu e o Max, o negócio fica cansativo, assim. E não só por causa disso, mas dá pra perceber ali, analisando pelo Google Analytics, né? Que é uma ferramenta que de tráfego, de sites e tudo mais, que quando é mais longo o pessoal tem uma tendência a ficar menos tempo vendo o negócio, curiosamente. Eu acho que o pessoal assusta quando eles clicam ali no play e o negócio carrega e fica tipo uma hora e meia, entendeu? E aí o pessoal, não vou ouvir esse negócio agora, entendeu? Com uns formatinhos até de meia hora, acho que é legal, porque se o cara tá no trabalho, ele vai parar um pouco pra ouvir, tipo rádio mesmo, entendeu? Até eu acho um pouco estranho, o pessoal tá reclamando, porque eu escuto programa de uma hora e meia, duas horas, e eu escuto sem nenhum problema. Mas a gente tem que respeitar o perfil do nosso ouvinte e fazer no formato que eles querem, se for 13 programas de meia hora. Se eles acharem que é o melhor formato pra gente passar conteúdo, a gente faz 13 programas de meia hora. Ah, então, né, Max? É porque você tá mais acostumado aí, já tá mais calejado de ouvir podcast, né? Que tem um público que ouve mesmo podcast, que baixa e vai ouvir depois e tudo mais, né? Agora, eu acho que o pessoal que acaba vendo, assim, principalmente no Facebook. Facebook, depois que teve as mudanças, ele começou a ter, tipo, atualização direto, assim. Antes só tinha coisa de joguinho, lembra? E agora só tem, tipo, tranqueira. E eu gostaria muito que só tivesse coisa de joguinho de novo, né? Eram menos ofensivos ao meu saco, entendeu? E aí o pessoal, ele vê e aí vai dar clicar lá só pra dar uma olhadinha, entendeu? E aí ele talvez não imagine que, tem lá um arquivo de áudio de meia hora, 40 minutos, e deu uma, não é que ele assusta, né? Mas fala, eu vou ver depois, entendeu? Ao contrário de, sei lá, várias tranqueiras aí que você coloca que é tipo só uma foto e pá, e tem umas babaquices escritas, entendeu? É um pouco diferente, o pessoal tá acostumado com esse tipo de informação pequenininha, né? E aí quando vê um negócio maior, fala, depois eu vejo, ou então eu não vou ver. E eu acho que deu certo, assim, o de jornalismo literário, a gente ter dado uma diminuída. Aí parece que teve mais gente lendo e tudo. Teve. A gente teve um retorno bem legal. Entrando aqui no comentário do Papo Jornalista na parte 1, O Carlos, né, o Carlitos, nosso colega, comentou. Ele pegou aquele trecho nosso no final sobre o Euclides da Cunha, fez a transcrição. Dizendo, você comentou, ele foi repórter do Estadão. Eu pergunto se você sabe da curiosidade. E você fala que não sabe, eu comento que ele era corno. Aí ele dá uma risada, né? Foi a melhor parte. E ele faz uma citação minha, né? Ele diz, relaxa, vai melhorar. Eu acho que a gente pode dizer que a gente melhorou um pouco em relação àquele programa. Isso é verdade, eu também acho que melhorou, né? E do papo de jornalista, você não colocou aqui, né? Mas também teve outro Pukiano, ex-Pukiano, que também comentou, né? Foi o Renê. Sim, semana passada ele falou, o podcast é muito legal. Assim, ele tá gostando também. A gente vai pro Papo Jornalista parte 2 e, novamente, o Carlitos comenta. E, novamente, com uma citação, que ele pega aquele meu trecho sobre a Piauí. Eu não leio a Piauí, mas tudo bem, a gente consegue fazer a apuração relâmpago aqui. Vamos ver o que a Wikipedia tem a nos dizer. Porra, Max! E ele termina com esse bordão foi muito conhecido na época da faculdade, né? Porra, Max. Nada mal. E é verdade, né? A gente acabou usando um pouco o Wikipedia, assim. Mas aqui tem que ter agilidade, né? É tipo, o Max não gosta de falar isso, mas é tipo rádio, sabe? Você tem que ser rápido, né? Eu acho que podcast é diferente do programa de rádio, mas tem muito a ver. E ficar usando Wikipedia quer dizer que a gente não fez a lição de casa. O que a gente fez no programa foi isso. Também, né? Mas isso mostra desenvoltura, iniciativa, né? Porque às vezes aparecem coisas tipo no imprevisto, assim, aí tem que improvisar mesmo. Vai pesquisar onde? Não vou na Barça, né? Tem que ser safo, né? Tem que ser malaco, como diria o próprio Carlitos, né? Exatamente. Bem, além do Calitos, Odessa, você gostaria de ler esse comentário? Joy? Vamos fazer ler um comentário? Lê os comentários aí, eu tô vendo o Nine Gag aqui, tô ocupado. Então, além do Calitos, tivemos Frau Forster, é isso? Que disse que dentro do programa ficou bom para nós, leigos leitores, nos orientarmos melhor. Na primeira parte vocês não tinham colocado. E quanto à Playboy, a pessoa também já tinha ouvido que as reportagens são boas. A cooperação da sua professora entre molho e texto foi muito boa mesmo. Rende um texto só por si. Bacana. Essa professora que você fala aí, Max, quem que é? Foi uma expressão da Nani, que ela deu em aula. Que jornalismo literário tem a caixinha de ferramentas básica. E o jornalismo literário é como culinária, tinha que fazer o molho, a moldura. Olha que joia. E agora você me fez lembrar dela. Eu tinha esquecido dela. Eu gostava das aulas dela, assim. Nosso último comentário aqui, novamente, Frau Foster. Fraulein Foster. Fraulein Foster. Ah, deve ser alemão, né? Frau Foster. É alemão, Frau Foster. Bem, você que sabe alemão, como é que se pronuncia isso? Frau Foster. Como é que é? Desculpa. Frau Foster. Frau Foster. Pode falar Frau Forster, tá bom. Se quiser falar portuguesado, Frau Forster, tá bom. Alemão básico com Débora Sestari. Ela comenta aqui. Muito bom, ela queria ler o livro do Sinatra. A pergunta é quando. Aquele nosso velho problema de centenas de coisas para ler, fazer, e a gente não consegue fazer tudo. Vocês estão lendo atualmente, hein, galera? Não, né? Então, eu li o livro lá, o Entre os Vândalos, que vocês comentaram. Lembra da outra vez? Lembro. Então, eu li, achei demais o livro, assim, eu li em menos de uma semana. Pra você isso é um marco. Ah, sim, eu demoro muito pra ler os livros, né? E agora eu ganhei um de aniversário da Gabi, chamado Os Beats. É bem bacana, assim, pra servir tipo de guia pra começo, assim, de história, né? Porque vai contando a biografia dos caras, mas também não tem como, tipo, aprofundar muito, né? Não dá pra... Porque é quadrinho. Bem, desculpa cortar, gente, o papo, mas vamos deixar isso pra gente fazer após gravação. Tá. Eu acho que foi um bom primeiro programa de feedback. John, o que você acha? Ah, eu acho que foi bom também. E, bom, a gente espera ter mais coisas de feedback aqui pra, enfim, pra falar, né? Porque, assim, a gente não teve muita coisa, na verdade. Eu achei legal, a ideia é boa, porque a gente pode também passar as nossas impressões do que as pessoas estão comentando e tal, mas as pessoas precisam comentar. Gente, por favor, comente as coisas que a gente coloca no blog. Bem, eu vou deixando fazer uma boa noite aqui. Vocês vão escutar agora alguns erros de gravação dos últimos programas, inclusive com a nossa novíssima membra divagando muito bonitinho, segundo ela. Ah, eu divaguei bonitinho aquele dia. Então, dessa boa noite. Boa noite pra todo mundo, até a próxima. Boa noite a todos e até o próximo papo de jornalista. Fala, povo. Sério, eu vou matar o Skype, eu vou matar o meu celular e o meu modem. Mata todo mundo, mano. Ah, mas também, né? Ah, não, pelo amor de Deus. A gente tinha parado aonde? Alguém se eu matava mil. Se eu pudesse, matava mil. Inclusive o Jeremias. Bom, depois da soneca eu acordei e voltei depois da gente ouvir Master of Puppets, do Metallica. E agora o Max vai falar da sua contribuição. Sua contribuição muito gostosa agora pra esse final de programa. Nossa, não. Agora que você dorme de vez. Nossa, agora eu durmo de vez, Max. Certeza. Milton Nascimento com Nada Será Como Antes, que é a música mais rock. Música mais rock do Milton Nascimento. Do Milton Nascimento. Né? Milton Nascimento não é nada rock, Marcos. Não, é mais assim, rock. É mais ele rock. Não tem essa possibilidade. Ele não tem nada próximo do rock. Não tem, Marcos.